Você está ouvindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas: uspfm@s.usp.br. O nosso site, o site da Rede USP de Rádio, para que você nos ouça por esse mundão afora: www.usp.br/radiousp. Agradecemos ao senhor Rudinei Alberto Bertocco, da cidade de Brotas, pois foi o senhor Rudinei quem nos indicou o Dr. Cucurulli. Obrigado, amigo senhor Rudinei Alberto Bertocco, da cidade de Brotas. E hoje estamos tocando estas pérolas magníficas da música popular do passado, que foram enviadas pelo promotor de justiça que já militou em Araraquara, já militou também em Pirassununga e hoje reside em Campinas, o Dr. José Frederico Cucurulli. Cartinha que está conosco há 2 anos e 6 meses, do Emanuel Santana, esta missiva. Naquela oportunidade, o senhor Emanuel Santana nos escrevia, elogiava esta pedida, e ele gostaria de ouvir, com Castro Barbosa, saudoso intérprete, composição em arranjo do João de Barro, Escravos de Jó. Que coisa linda! Carlos Galhardo não poderia faltar em nossa passarela para defender do Paulo Bassan o palhaço que é. Dizem que o palhaço é ladrão de mulher. Ainda para ele, Emanuel Santana, com esta cartinha há vários anos conosco, hoje ela sendo atendida, graças ao envio destas pérolas, pelo mencionador de músicas do passado, o doutor José Frederico Cucurulli, que reside em Campinas. O titio Silvio Caldas dá um show em arranjo do Radamés. Silvio Caldas canta, do Braguinha João de Barro, O Circo Chegou, É Só Alegria. Escravo de Jó, jogava um caxangá, bota, vira, dentro da guerreira. Guerreiro por guerreiro, zigue-zigue-zigue-zá. Guerreiro por guerreiro, zigue-zigue-zigue-zá. Escravo de Jó, jogava um caxangá, bota, vira, dentro da guerreira. Guerreiro por guerreiro, zigue-zigue-zigue-zá. Guerreiro por guerreiro, zigue-zigue-zigue-zá. Oh, guerreiros da taba sagrada, oh, guerreiros da tribo Tupi, oh, guerreiros pra que burdoada, oh, guerreiros, escutem aqui. O cacique da tribo de cá e o cacique da tribo de lá resolvem a parada jogando caxanga. Oi! Escravo de Jó jogava o caxanga, bota, tira, dentro da angelética. Guerreiros com guerreiros, zigue, zigue, zigue, zá. Guerreiros com guerreiros, zigue, zigue, zigue, zá. Escravo de Jó jogava o caxanga, bota, tira, dentro da angelética. Guerreiros com guerreiros, zigue, zigue, zigue, zá. Oh, guerreiros da taba sagrada, oh, guerreiros da tribo Tupi, oh, guerreiros pra que burdoada, oh, guerreiros, escutem aqui. O cacique da tribo de cá e o cacique da tribo de lá resolvem a parada jogando caxanga. Oi! Jogava o caxangá, bota, tira, dentro da guerreira. Guerreiro com guerreiro, zigue, zigue, zigue, zá. Guerreiro com guerreiro, zigue, zigue, zigue, zá.

12 anos consecutivamente em seu rádio, com a sua audiência e sua participação, um jardim, um coreto, a música e a saudade. E nesta de hoje de um jardim, um coreto, a música e a saudade, estamos enfocando pérolas da música popular do passado que nos foram enviadas pelo Dr. José Frederico Cucuruli, que é promotor de justiça, estudioso e colecionador da música popular da Era de Ouro do Rádio. Estas músicas que estamos enfocando fazem parte do seu acervo, com mais de 100 mil gravações da Era de Ouro do Rádio. Vamos colocar as nossas cartas em dia. Esta aqui, que vamos atender agora, está em nosso poder há 9 anos e 1 mês. Quem nos escrevia naquela unidade era o senhor Eupídio Nogueira. Se ele estiver em nossa sintonia, ele vai ouvir com Nelson Gonçalves em Arranjo do Zacarias, do Roberto Roberti, o terceiro homem. Há 9 anos e 1 mês esta cartinha conosco, do senhor Eupídio Nogueira, nosso gentil ouvinte, do E. Henriques, Francisco Alves, o rei da voz, o Chico Viola, dá um show nesta composição que recebeu uma belíssima roupagem. Vem, Colombina! O terceiro homem, esse aqui é o tal. O terceiro homem, esse aqui é o tal. Minha gente, desde o tempo da Tereza, que a verdade apareceu numa canção. O terceiro foi aquele que a Tereza deu a mão. O terceiro homem, esse é que é o tal. O terceiro homem, esse é que é o tal. Colombina vai ao baile com o palhaço, porém dança com o Pierrot até o fim. Mas na hora de ir pra casa, ela vai com o Arlequim. Gente, desde o tempo da Tereza, que a verdade apareceu numa canção. O terceiro foi aquele que a Tereza deu a mão. O terceiro homem, esse é que é o tal. O terceiro homem, esse é que é o tal. Colombina vai ao baile com o palhaço, porém dança com o Pierrot até o fim. Mas na hora de ir pra casa, ela vai com a Arlequim. O terceiro homem, esse é que é o tal. O terceiro homem, esse é que é o tal. O terceiro homem, esse é que é o tal. O terceiro homem, esse é que é o tal. Thank you.